sem eu e esqueci no meu cigarro. E tava no bolso da perma alguns dias atrás. Passarem, passaram batido, não pisaram no calo. Porra, trabalho pra caralho. Os irmãos na rua, tudo assustado. Veneciado, ah, deve ser bandido. É todo riscado. Vem que tiração. Poeta bandido, né? Por poeta vilão. Vem que tiração. Tudo é que passa, menos a mágoa da raça que sofre opressão. Vem que tiração. Poeta bandido, nego, poeta vilão. Vem que tiração. Tudo é que passa, menos a mágoa da raça que sofre opressão. Eu tô desse lado, do lado que corre pelo certo, independente do sangue espirrar no teto. Que papo complexo, de polícia e um maconheiro. Maconheiro, polícia, fuleiro. É foda que ele te encharca e encharca e não para. Mas foda que todo mundo vê e ninguém fala nada. Nada para nada, vezes nada. É tromba com esses caras. Se liga, rapá. Um quilo zero é o abaca. Sua vida tá na mão dos caras, saca, hein? Vem que tiração, poeta bandido, nego, poeta vilão. Vem que tiração, tudo é que passa, menos a mágoa da raça que sofre opressão. Vem que tiração, poeta bandido, nego, poeta vilão. Vem que tiração, tudo é que passa, menos a mágoa da raça que sofre opressão. Tapa na cara, na porta de casa, aumenta indigna a favela. Passa na tua que eu fico na minha. Acende a ponta, lá vem os comédia. Ele quer ordem, como que pode? Agride quem fica calado. Mas vira uma puta safada quando se encontra do lado contrário. O cio de pelúcia daquele rosinha guardado em cima da estante. Assusta o rolê na quebrada como se fosse coadjuvante. Red Bull chegou, compasso avisou. Passa logo, deixa de caô. Vem que tiração. Poeta bandido, nego, poeta vilão. Vem que tiração. Tudo é que passa, menos a mágoa da raça que sofre opressão. Vem que tiração. Poeta bandido, nego, poeta vilão. Vem que tiração. Tudo é que passa, menos a mágoa da raça que sofre opressão. Parece que eu tava sentindo o que tava pra acontecer. Sim. Sentindo perigo, correndo o risco, chorou pra você. Sim. Vem que tiração, me olharam, não me deixaram, não em vão. Preconceito no olhar, olha a pele que brilhar, o suspeito vai enquadrar, não tem caô.